Indonésia por ter inventado o cordão. Mas bati a neurose, nem mesmo essa lombra. Essa vida é um ciclo, repete amanhã. E se o karma existisse, meus maninhos tava aqui, não tava no inferno. E os otários que tá na terra, esteja no cemitério. De borde em borde em horas, minha vida passa. Eu me vejo o tempo passando pra máximo. Vou criar um fio no barro, vou botar meu som. Até comer essa pardinha, perdeu a emoção. Disse que isso é problema meu. Vivência maldita, neuroses pesam uma balança. Mas quem só não vai ajudar. Aqui para o meu amor, meu tolo. Eu ressuscito essa batida. Que eu tiro, eu já me lembro. Mas em meu sangue, uma de trazer as trevas. Que o pacto está firme, então apague as velas. Amarro e amarro, minhas veias são amigas. Elas estão vindo, elas estão vindo, e é por você. Como assim tão me mexe? Não deixa pra esquecer. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e me amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Desamarro e amarro, minhas vezes estão vindo. Arrivederci. Meu mano é um mágico com a tech. Ele é tipo insano. Faz sua tinsome, ela vai surgir na neck dele, mano. Pois sua tinsome, isso é tipo jogo furo, tá? Se você é perito, me diz onde o furo tá. Existe mistério que não é pra desvendar. Existe uns mano que já nasceu pra matar. Também tem um sujeito que só nasceu pra falar. Infelizmente eu sou um sujeito que só sujo para o carro. Eu não fiz e faço.